cabe no meu CD. Sou preto e daí, cabuloso, pode crer. Não mexo com ninguém pra não ver ninguém morrer. Na Ceilândia tô em casa, na Samamba tô guardado. Não gosto de bicudo, atrasando o lado. Fiz o meu levante, peguei um trem cabuloso. Tô louco, nervoso, da pele até o osso. Tava no portão de casa desenrolando uma parada. Os homens me enquadrou no portão da minha casa. Por causa de um bicudo, comédia vacilão que me delatou. Pra aquele camburão, já tô injuriado. Desce desse muro, vou te dar uma ideia. Você vai ter que saber. E aí, bicudo, tá bicando o quê? Tá bicando o quê? Tu tá bicando o quê? Os bico que me vê, os tu tá na balada. Os bico que me vê, tenta ver e quer saber. Os bico que me vê, os tu tá na balada. Os bico que me vê, tenta ver e quer saber. Os bico que me vê, os tu tá na balada. Os bico que me vê, tenta ver e quer saber. Os bico que me vê, os tu tá na balada. Tenta ver e quer saber. De mim não vê nada. Aí, bicudo, tô só observando. Você não passa de comédia, dando uma de malandro. Fica só telando o movimento da quebrada. Não passa de caguete, esparrando a nossa área. Cagueto, pop, irmão, se tiver contra a mulher. Se liga, isso não é bom, abre os olhos, Zé. Também tô te telando, tô ligado na sua. Olhe pros dois lados quando atravessar a rua. Se liga, abre o olho, veja quem você delata. A confiança é uma mulher ingrata. Cuidado com o paletó que se usa sem gravata. Já tô ligado no seu proceder. Aí, bicudo, tá bicando o quê? Tá bicando o quê? Tá bicando o quê? Os bico que me vê, os tu tá na balada. Os bico que me vê, tenta ver e quer saber. Os bico que me vê, os tu tá na balada. Os bico que me vê, tenta ver e quer saber. Os bico que me vê, os tu tá na balada. Os bico que me vê, tenta ver e quer saber. Os bico que me vê, os tu tá na balada. Tenta ver e quer saber. De mim não vê nada. Aí, bicudo, tá me admirando? Ou achando bonito? Me olha do pé à cabeça, pra mim isso é esquisito. Será que tu perdeu alguém parecido comigo? Já tô encabulado de tu tanto me bicar. Será que é uma casinha que tu tá querendo armar? Onde vou sempre te vejo, me observando. Eu não gosto de viado, já vou logo falando. No baile tu me bica se eu tô com a mulher. Ela já desconfiou, perguntou o que tu quer. Tu fica me bicando da cabeça até o pé. Para de me olhar, se liga, quer saber? Aí, bicudo, tu tá bicando o quê? Bicando o quê? Tá bicando o quê? Tá bicando o quê? Os bico que me vê, os tu tá na balada. Os bico que me vê, tenta ver e quer saber. Os bico que me vê, os tu tá na balada. Os bico que me vê, tenta ver e quer saber. Os bico que me vê, os tu tá na balada. Os bico que me vê, tenta ver e quer saber. Os bico que me vê, os tu tá na balada. Tenta ver e quer saber. De mim não vê. Minha vizinha acordou cedo pra ficar me bicando. Ela diz pra todo mundo que eu não passo de malandro. Eu acendi o bagulho pra filosofar. A velha subiu no muro e começou a me bicar. Velha fofoqueira, não tenho o que fazer. Para de me telar, tu tá bicando. Passou até a lombra, culpa da velha bicuda. Eu vou fumar na rua pra ver se a história muda. Ela saiu no portão, você sabe pra quê? Qual é, velha bicuda? Tu tá bicando o quê? Tá bicando o quê? Tá bicando o quê? Tá bicando o quê? Tá bicando o quê? Os bico que me vê, os tu tá na balada. Os bico que me vê, tenta ver e quer saber. Os bico que me vê, os tu tá na balada. Os bico que me vê, tenta ver e quer saber. Os bico que me vê, os tu tá na balada. Os bico que me vê, tenta ver e quer saber. Os bico que me vê, os tu tá na balada. Tenta ver e quer saber. De mim não vê nada.